função rap na luta, os back do Nordeste, top do mundo. Sou do rap, eu tô na luta. Sou do rap, eu tô na luta. Rap, os becos do Nordeste. Sou do rap, eu tô na luta. Pode crer, pode crer, nossos sonhos remessem. Sou do rap, eu tô na luta. Se quer chegar, então sobe, não desce. Sou do rap, eu tô na luta. Se quer atrasar, então vê se esquece. Sou do rap, eu tô na luta. Sobe, não desce. Sou do rap, eu tô na luta. Se quer atrasar, então vê se esquece. Sou do rap, eu vim pra lutar, guerrear pelo meu povo e meus versos pegar, espalhar, te contaminar com minha ideia construtiva que te faz pensar. Função rap em uma Nordeste. Coordenadas periféricas, o sol estremece, racha a terra, treme o solo. As correrias dos parceiros vai de polo a polo. Substância natural pra quem tá no veneno. O meu povo tá sofrendo e ninguém tá vendo. Isso tá corroendo, desfazendo meu sonho. Mas a vitória relatada virá, eu suponho. Um, dois, três, função rap de novo. A correria da minha quebra é a vitória do meu povo. Saca o meu soco, saca o meu dom. Espalhando pra geral que o rap é bom. Tô na luta, corro atrás do que eu quero. Pelo lado mais difícil é o caminho mais perto. Não uso preconceito, não sou fraco a esse ponto. Minha rima cabulosa já faz parte do meu sonho. Eu tô realizando, tô na rua, tô na luta. Eu vou vencer, tenho força, tenho cura. Função rap, ligando os parceiros que tão na correria todo dia, o dia inteiro. Sou do rap, tô na luta. Rap, dos becos do Nordeste. Sou do rap, eu tô na luta. Pode crer, nossos sonhos remessem. Sou do rap, eu tô na luta. Se quer chegar, então sobe, não desce. Sou do rap, eu tô na luta. Se quer atrasar, então vê se esquece. Sou do rap, eu tô na luta. Rap, dos becos do Nordeste. Então sobe, não desce. Sou do rap, eu tô na luta. Se quer atrasar, então vê se esquece. A luta é envolvida por uma capa protetora que envolve a quebrada e clareia a noite toda. Filma lá a esquina, os pivetes se juntando. Filma os parceiros do outro lado conversando. Plano de guerra traçado e pronto. Agora é correr e ripar para o fulano. Correria, pode ou não ser humilde, a minha é. E a sua faz questão de burrice? Não, mano, não cai pra esse lado. E te torna irreal e te deixa detonado. Humilhado, condenado, impostor nacional. Tanto em mão de favela, não vai te dar mais moral. Natural, o exame se formando, favela criação. Escolinha de malandro, aqui não é cicano. Aqui é mais em cima, os barracos amontoados. Sem espaço pra mentira, o povo tá cansado. Minha quebrada tá na luta, meus parceiros tão no corre. Mas que vida absurda, traição de Daria. Pior que a morte, já vi mano morrer por pagar de X9. Rima nordestina e uma Piauí. Quebrada que eu levo enquanto existir. Tô na rua, tô na luta, tô no corre, a vida é dura. Sou do rap, eu tô na luta. Rap, dos becos do Nordeste. Sou do rap, eu tô na luta. Pode crer, nossos sonhos remessem. Sou do rap, eu tô na luta. Se quer chegar, então sobe, não desce. Sou do rap, eu tô na luta. Se quer atrasar, então vê se esquece. Sou do rap, eu tô na luta. Rap, dos becos do Nordeste. Sou do rap, eu tô na luta. Pode crer, nossos sonhos remessem. Sou do rap, eu tô na luta. Se quer chegar, então sobe, não desce. Sou do rap, eu tô na luta. Se quer atrasar, então vê se esquece. Sou do rap, eu tô na luta. Rap, dos becos do Nordeste. Sou do rap, eu tô na luta. Pode crer, nossos sonhos remessem. Eu tô na luta. Se quer chegar, então sobe, não desce. Sou do rap, eu tô na luta. Se quer atrasar, então vê se esquece. Sou do rap, eu tô na luta. rap, eu tô na luta.